aconteceu. Era 1-0, agora 1, seu mano aqui quem perdeu. Infelizmente temos que bater de frente. Uma saudade, a liberdade, o sofrimento presente. Tipo um desespero, talvez um corre ligeiro. Então aguardo o julgamento, mais uma vez não aguento. Viver tipo um anjo, todo de branca havaianas. Eu fico só nos castelos, pois se vier vai ser tranca. Quem sabe tirar um pouco pra poder refletir. Mas se a condena vier, só agonia sem fim. Quero que seja forte, sempre cabeça de gelo. Sofrimento é o escola, os exercícios do gueto. Enquanto isso, seu mano continua na guarda. E tu aí na cadeia, nesse lugar embaçado. O ano de 2014 também foram de muitas contendas. Perdi amigos, a maioria dos caras foram presos. Inocente? Nem todos. Mas aí, eu sei o que se passava na vida dos meus manos. Eu sabia o propósito de cada um. Vai sair, só tenha fé que eu tô te esperando. A liberdade a qualquer hora estará cantando. Cabeça de gelo, parceiro, liberdade te espera novamente nas ruas do gueto. Tu vai sair, só tenha fé que eu tô te esperando. A liberdade a qualquer hora estará cantando. Cabeça de gelo, parceiro, liberdade te espera novamente nas ruas do gueto. Logo, logo você vai sair, logo, logo você vai sair, você vai sair. Logo, logo, logo, logo, logo, logo você vai sair. Vai esperar um bom tempo pra saber o resultado. Tem um sorriso de fé, mas por dentro condenado. E agora você viu que a liberdade sumiu. Quem era por ti? Só sua família e tio. Você sabia que cadeia sempre foi um atraso. Agora te vejo no sistema com o coração apertado. Fazer o corre é fácil, é de preste, irmão. Ninguém merece lidar com os parceiros na prisão. Pois aqui fora tem gente que torce por você. Sua família e amigos não querem te ver sofrer. Sai dessa vida, pois não quero te ver na pior. Da próxima vez vê se escolhe uma vida melhor. A quebra dos contenção, manda um salve pra você. Nós continua no corre, não precisa nem dizer. Tá salvado, parceiro, hoje não é mais como antes. Então manda um salve aí. Sustenta aí os loucos nos falantes. Tu vai sair, só tenha fé que eu tô te esperando. A liberdade a qualquer hora estará cantando. Cabeça de gelo, parceiro, liberdade te espera novamente nas ruas do gueto. Tu vai sair, só tenha fé que eu tô te esperando. A liberdade a qualquer hora estará cantando. Cabeça de gelo, parceiro, liberdade te espera novamente nas ruas do gueto. Logo, logo você vai sair. Logo, logo você vai sair, você vai sair. Logo, logo, logo, logo, logo, logo você vai sair. Queria mandar um salve pro firma que se encontra no sistema prisional. Coelho, Rigo, Adriano, André Contenção, Railson, Daniel, Hudson, Patrick, Sacerdote e Biano. E os demais mano que se encontram trancados. Liberdade, parceiros. Liberdade, liberdade. É nóis.